Som MG. Especial de frequência. DJ Maicon. O DJ do som automotivo. www.sommg.com.br. Som MG. Especial de frequência. DJ Maicon. O DJ do som automotivo. www.sommg.com.br.